fez o seu nome eu ir morar lá no Japão. E dobrei pra sortear, qual dos dois que eu tirar vai ser minha direção. Eu tirei o papel com seu nome, vou ter que cumprir que eu sou homem. Só vou viajar em você, só vou em sentido a você. Eu não sou louco nem de longe. Os dois papéis tinham seu nome. E confiar no destino. Tinha seu nome. Na garagem, o novo ponte de Iguaraci. Como é que é? Banda Kene. Eu escrevi em dois papéis o seu nome, eu ia morar lá no Japão. Dobrei pra sortear, qual dos dois que eu tirar vai ser minha direção. Eu tirei o papel com seu nome, vou ter que cumprir que eu sou homem. Só vou viajar em você, só vou em sentido a você. Nem de longe. Os dois papéis tinha seu nome. E confiar no destino aonde. E os dois papéis tinha seu nome. Seu nome, seu nome. Eu não sou louco nem de longe. Tinha seu nome. E confiar no destino aonde. E os dois Búfalo papéis do Marajó, seu nome. A carroça da saudade. A mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos.